agradecer todo mundo que ouve dizer que nunca botou uma fé. Obrigado pela inspiração, sem vocês, sem motivação. Pra aprender, viver onde vão te amar por lazer e te odeiam só por diversão. Atividade no toque, saca da selfie que nunca falte. Paz e garrafas no gelo, só brinda que chutou a porta e atirou. Se hoje algo mudou, vida esqueça. Não ligou na segunda, não adianta vir ligar na sexta. Meu telefone tocando, eu não quero atender. Nem sei quem tu é, sei que quer se envolver. Pra falar da minha vida, só que sem saber. Desejo tudo de melhor pra você, porque essa eu escrevi pra ouvir na nave que eu vou comprar esse ano. Essa eu escrevi pra ouvir na nave que eu vou comprar esse ano. Pra não esquecer de onde veio. A vida é show, às vezes vazio, às vezes tá cheio. Então abre os quatro vidros pra fazer o sinal da gangue. Sem destino pra lembrar que ainda vai longe. Sempre que eu acelero, vejo quanto tempo passa. Esse foi no Pix, bola outro e faz fumaça. Lembro da coroa fazendo oração pra mim. Hoje o dia me segue, não importa o que tu faça. Porque essa eu escrevi pra ouvir na nave que eu vou comprar esse ano. Essa eu escrevi pra ouvir na nave que eu vou comprar esse ano. Essa eu escrevi pra ouvir na nave que eu vou comprar esse ano. Essa eu escrevi pra ouvir na nave que eu vou comprar esse ano. Meu telefone tocando, eu não quero atender. Pra falar da minha vida, só que sem saber. Desejo tudo de melhor pra você.